Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, os 60 minutos habituais na antena da SBSR, música sem palavra cantada. E começamos com alguém que já se chamou Talvio Rose, editou desde 2008 discos pela Textura, Dano Valley Records, Fluid Aero ou também Headphone Commutes. É londrino, mas vive na Escócia. Ben Chatwin a abrir com Staccato Signals, um dos dois discos editados em 2018. Em frente com Helix. Boa noite, bem-vindos. começámos com Ben Chatwin, depois produtor, músico e DJ rumeno Petre Inspirescu de Vintul Prin Salsi. Ouvimos Miroslav 3, logo depois dos Estados Unidos da América, do Maryland, Nicholas Skeza Panic de We Make Life Sad, o tema Her Last Breath, e seguimos com, é um clichê, mas de facto, Ryuichi Sakamoto dispensa apresentações. Esteve há alguns anos parado, mas voltou e ajudou-o a recuperar com Async, disco que tem por lá Andata. É o projeto de culto alemão Dictaphone. Depois de 5 anos de silêncio, voltaram com APR 70 de Dictaphone e depois de Ryuichi Sakamoto Stanko. Fomos, pois, até à música do japonês Masayoshi Fujita, edição Erase Tapes, muito erudito e elegante, o disco Book of Life. Por aqui acaba agora It's Magical. E seguimos com a pianista australiana muitas vezes comparada a nomes como Destin Hall-Aaron ou Nils Fram, também a Max Richter. Chama-se Sophie Hutchings, The Drift Tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you. música do egípcio OMRR, nome próprio Omar El Abd, da edição Devils for My Darling, A Quiver, para continuarmos com um neozelandês chamado Rudy Adrian. Agora, Midnight Fantasy Angel. Thank you. Altura de fecharmos o Em Transe de hoje, lá para trás Rudy Adrian, depois alguém que tenta fundir várias linguagens, a música ambiente, música também minimalista e a música pop, chama-se Philip Rumsch, de Reflections Prologue, e agora para o final ficou a música do veterano Seiya Takayama. O japonês editou no final de dezembro After Image, um dos temas longos e planantes, chama-se That Morning. Já sabem, o Em Transe, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast, links em radiotranse.blogspot.com ou na loja do iTunes. Também no sítio do programa encontram os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite. Até lá.